programa Lixeirinha, infelizmente chegando no último bloco. E meu nome é Tuizin, pra quem não me conhece. Eu sou a voz. E a gente tá ouvindo Dowser Music. Como não coube no bloco passado, então eu tô continuando ele nesse bloco. Nesse bloco, então, a gente não vai ter aquela minha seleção particularíssima dos anos 50, 60, 70 e... Aliás, 20, 30, 40, 50. Cada dia aumenta, assim. Que dia estou tocando música de 2030. Já pensou? Tô aqui no futuro. É. Tocando músicas novas pra vocês. Ai, meu Deus. Então, beleza, vou aproveitar pra despedir de vocês. Uma ótima quarta-feira pra quem é de quarta-feira e um ótimo domingo pra quem é de domingo. Um abração pra meus amigos queridos do coração. Pra todos vocês ouvintes. Você quer falar alguma coisa? Não. Não. Não quer falar alguma coisa? E é isso, então. Fiquem ligados na Rádio Unifran. Gostaria também de agradecer o Alcântara e o Banzé por terem me aturado esses 50 programas até agora. Então logo mais tem mais. Até. Lixeirinha. É bom porque não tem como piorar. Oi, oi, oi, oi, oi. Thank you. existindo mundo. Mugokanu mundo. Mugoki sugite mugokanu mundo. Mugokana sugite ugoku mundo. Seiyo seiyo shiran mundo. Kaiyo no eki Kaiyo dakedo haru mugokanu mundo. Sake mi nomareru mundo. Mizu o sui tsukusu mundo. Suwarete mo nagareru mizu. Kumono. Nokosare no kotare no tenkai. Kodomo yo, omae wa nani wo mita? Kodomo yo, omae wa nani wo mita? Kodomo yo, omae wa nani wo mita? Kodomo yo, omae wa nani wo mita? Kodomo yo, omae wa nani wo mita? Kodomo yo, omae wa nani wo mita? Kodomo yo, omae wa nani wo mita? うるさい。